São 3 da madrugada. Estou aqui, na insônia, pensando nela. É como se não controlasse minha vontade. Era de sair correndo agora ao encontro dela. Com quem ela está? Quem ela quer? O que eu queria ela tê-la de novo? Eu queria ver. Se ver ela de novo, eu vou ficar. Estou a fim. Eu me lembro tudo. Eu penso em tudo. Estou aqui, na insônia, pensando nela. Madrugada. Minha companheira fiel nessa insônia. Escutando as canções do rei flutuando nessa paixão. Entre umas e outras me vejo com ela nas canções que dizem. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela. É madrugada, não aguento mais sozinho. Quero ela pra receber o meu carinho. Beijar na boca, sentir vontade de tirar a roupa. Acariciando, deixando ela louca. A noite é fria, mas se ela vem, ia me aquecer, ia me sentir tão bem. Eu ia só ter tempo pra nós dois. Se alguém me espera, fica pra depois. Vem, fecha a porta, apaga a luz. Tira a roupa, vem, me seduz. É só um pensamento, mas quem dera se eu tivesse assim com ela. Viver na madrugada que eu tô disposto. Você seu complemento, fazer seu gosto. Matar sua vontade, se agarre em mim. Pra me amar e depois sorrir. Vou carinhar o seu cabelo, beijar seu rosto. Lamber seu corpo, sentir seu gosto. Deixar você num clima excitante. Cavalgando, suada, ofegante. Sentir seu coração acelerando. Você se torce, fica me apertando. E é tão bom que nem dá tempo pra dizer. Sua voz aumenta, chegou o prazer. Aquela noite tão carente, e ela veio de repente. Eu tava precisando de amor, e ainda bem que ela chegou. Eu tava precisando de uma cura, tipo ela, uma loucura. Alguém que me pudesse oferecer a noite inteira de prazer. Então a gente se entendeu. Ela queria, me entorpeceu. A gente então caiu no mundo, depois pra cama, e ali foi tudo. Eu pude minha sede saciar, daquele jeito, na preliminar. E a todo instante ela gemia, eu não esqueço aquele dia. E agora que morrendo de vontade, desejo ela, e ela nem sabe. E agora tô aqui nesse tormento, e ela não sai do meu pensamento. Fiquei pouco tempo com ela, foi só um momento, mas ela não sai do meu pensamento, não. Eu sei que é bom, sei que é bom, e vai ser bom, e vai ser bom. Se ver ela de novo, eu vou ficar. Estou a fim. A insônia me incomoda. Eu vou ligar pra ela. Eu sei que é bom.